110 degrees, 8 knots. Okay, so... gear down and lock at the clear land, the runway 17, pop single, mic pop. O taxi chegou no 397 com 119 a bordo, 4 horas e 15 até 9 galeão. Gente, 119, via Índia, 1015 ajuste, 18612, ponto espera, bom voo. Gente, táxi, ponto espera, 18612, obrigado, 397. No 260, complete a aproximação, torre no 8 decimal meia. 86. Oi, Salvador. Gol 1397, pronto. Bom dia. Gente, agora a carga da informação vai. Sinta mais. 397, autorizado a alinhar e decolar da 10. Decola no 0, gol 1397. Mike papapá, já pousou, realizou o backtrack prosseguindo para o pátio 5, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Bom dia, com 260, passou Simbra, baixou e para baixo. 260, muito bom dia, continuando a aproximação e aguarda a pista livre. Gente, aguardando. Caracaju, controle 1935, transponder 5025. 6140, autorizado Recife 350, no período de 58, decola no 0, voo esquerda, pulo Caracaju, 1935, 5025, eu transporto. É 1-40, correto, reporte pronto. Vou parar. Uno 260, livre pouso no 0, vento 140 graus, 5 nós. Tá livre pouso no 0, Gol 260. Gol no 397, decolou os 31 com controle de Salvador, 1935, bom voo. 1935, obrigado, 1397. Gol no 397, decolou, passa 1000 pés, bom dia. Bruno 397, bom dia, contato radar na decolagem, se me mantém nível 360, vou em Leda, após Leda Bridge. Cida 360, Leda, após Leda, Bridge, 1397. Bruno 983, submantenho o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. Podia só confirmar a primária? 125 decimal 1. 1251, é isso? Afirma. Obrigado. Direito 219, 220. Capatango, Kilo Oscar Alfa, prossiga. Kilo Oscar Alfa, confirme pessoas a bordo, tipo do equipamento e... Isso, tipo do equipamento e pessoas a bordo. Gente, reporte passando o farol da Barra, Kilo Oscar Alfa. Reportarei o farol da Barra na sua escuta para a coordenação Kilo Oscar Alfa. November Alpha, muito bom dia, informa intenções. November Alpha está autorizado voo local para sobrevoo em Valença 1.000 pés. Decola pistão 1.7, curva direita, corredor a fé. O controle opera em 1.9 decimal 35, aciona no transponder 01.71 no cotejo. Fase 4, o acionamento está com decolagem de uma torre no 8602 no POB de November Alpha. Bono 260, prossegue Juliette até o 03. Juliette para 03, Bono 260. Kilo Oscar Alpha, confirme se vai afastar até antes de Ibituaçu. Se haveria possibilidade de não interferindo no seu tráfego. Até o farol, lá o farol de Itapuã, a possibilidade. Ciente, reporte Pituaçu, Kilo Oscar Alfa, para transferência junto à Torre Salvador. Após o senhor retornar à escuta do controle. Ciente, separei após o farol da Itapuã 180 e repi, chamarei novamente o controle. Afirmo. Salvador, Papa Romeo, Lima Mike Fox. Papa Romeo, Lima Mike Fox, prossiga. Procedente de Praia do Fox, você está ingressando a sua CTR no corredor Fox, mantendo 500 pés, acionado 2000, então Romeo 44, 4 a bordo. Lima Mike Fox, acione 0122, reporte buraquinhos. 0122, reporte buraquinhos, Fox. Dono 397, submantenha o nível 360, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 35, 365, obrigado, bom dia. Autorizado a cortar, tchau. Alfa autorizado, repasse para o ingresso. Táxi está com POP de 17, 4 horas e 20, alterna Sierra Bravo, uniforme, Fox. Copiado, autorizado o táxi via pátio Indy Alpha no ponto de espera, soma torre 18, decimal 6, o trip 5490. Na Índia Alpha, lancha uma torre 118 mesmo. Espera pronto, 35490. Confirmando, 186 trip com a torre. Torre, o trip 5490 está no ponto de espera da 190. Trip autorizado, ingresso decolagem, 130, 10 nós. Nada, ingresso decolagem, 130, 10 nós. again. Agora já passei a boca do rio, o Filósofo Alfa, entrar lá em contato com 118.6. Afirma 118 decimal meia agora. 118.6 positivo. 118 decimal meia. Amador, Papatango, Vila Falta, bom dia. Alfa, Alfa, prossiga. Passei a boca do rio, se não interferir no seu tráfego, me autorizam sobre o voo sobre Itapuã, aqui sobre o farol de Itapuã, e após retornarei para o farol do mar. Gente, reporte sobre o farol, Kilo Oscar Alfa. Assim eu farei, senhor, reportarei. Pode voar direto do Itap, eu dou, não? No Itap, no 738, da presente. Itap, obrigado. Lima Mike Fox, confirme visual com campo. É, ainda negativo, tá passando o Interlagos no momento. Ciente, reporte visual. Reporte visual, um buraquinho, Fox. Chama 935, bom dia. Grupo Zulu. Gente. Controle Salvador. Muito bom dia, tape 5490, cruzeiro do 2500, ascensão. Não se escuta. Tape 5490, contato radar na decolagem, submantém o nível 200, sai da mão. Ascensão 200, 5490. Quilosca Alfa vai retornar agora para a barra? Positivo, eu estou fazendo 180 para não interferir no seu tráfego, ok? Excelente. Será autorizada a decolagem, mantendo a proa? E 28-9. Controle, estava passando a busca vida visual com campo Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, chame a torre no 8 decimal 6. 686 Fox. Primeiro contato é Lima Mike Fox. Mike Fox, repassando cruzamento a Fernanda 10. Confirme para Lima Mike Fox. Reporte cruzamento da final da pista 10. Já vai reportar para o cruzamento. No 738, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 3.000 pés, vamos 738. Cruzamento, reporte para o cruzamento 17. Reportar para o cruzamento 17, Fox. Pela vendedora, alfa, decolado. Mais um da decolado aos 47, direito, ingresso na chefe, chama o controle, Índia 99. Curva direita, ingresso na chefe, chamada controle 035, Índia 9 Bravo. Quilo Oscar Alfa, chama o controle, 1935. Excelente, grato senhor, até a tarde. Palma Índia 9 Bravo, decolou no seu escudo. Índia 9 Bravo, bom dia, Una Mil Pés, corredor Axé. Viu pés, corredor Axel, Índia 9 Bravo. Controle, Kilo Oscar Alfa, voltando. Kilo Oscar Alfa, Una Mil Pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Passarei Farol da Barra. Salvador Lima, Mike Fox voltando a sua escuta, efetuou o cruzamento da 28 para o cruzamento da 1735. Lima, Mike Fox, mantém 500 pés, condições de usar de corredor Axé. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas agora, está a 1,5 milhas. É o Charlie na 50, mantendo no meu pés. Tá, sente visual com o tráfego, Lima, Mike Fox. Sente. Salvador, bom dia, TAN 3198, informação Mike. TAN 3198, bom dia, sendo identificação, vou ITAP na chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 095. Para o 050, confirme a posição, por favor. Vou ITAP da presente. ITAP, ok. Lima Mike Fox, reporte visual com local de pouso. Reporte visual para pouso, Fox. Salvador, Ursa Oscar Alfa, Una Mil Pés, condições de usuário. Na sua escuta, para a porta da Tá visual para pouso, Lima Mike Fox. E Lima, Mike Fox, frequência livre. Livre. Luna 738, informa o tráfego na sua posição de 12 horas e 7 milhas. Charlie 182 mantendo 1.000 pés, não irá interferir na sua aproximação, desse mantenha 2.000 pés. O ajuste na 0 no 5, reporta estabilizado em ERS X-Ray da pista na 0. Fecha do tráfego 2000, com Salvador, gol 270, seguida mais, passa o 250 para 160. Dona 270, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 0 na 5. 4.025, gol 270. Controle Salvador, Altan 3896, transfere. Altan 3896, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 0 na 5. 060 no 095, Altan 3896. Trip 5490, submantém o nível 200, chame Centro Recife no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2685, boa. Boa. Oscar Alfa, tá visual com o tráfego do India November Alfa, um Charlie no 50 na sua posição de 1 hora, 1 mil e meia. Positivo, eu tenho livro de guest também, ok? Gente. 5 alternando Aracaju, ou melhor, Natal, autonomia hoje de 4 horas. Gente, o meu no 40 da Oceané tá ali, o táxi à direita, do ponto de espera chame a torre, 18:06. Ajuste 1 no 0 no 5. 8.6 no 0 no 5. Papá Romeu Lima, prossiga. Pede para do Porto para Salvador, 500 pés, acionado no 2000, 0 único a bordo, 20 milhas fora, corredor Porto. Romeu Lima, confirme o tipo da aeronave. É o Romeu 44, senhora. Gente, acione 0124. Acionado 0124. Dona 738, complete a aproximação, torre no noite, decimal meia. Obrigado. Controle, Lima Mike Fox no retorno de Costa Azul para Salvador. Lima Mike Fox, reporte Vitor Sul. Vitor Sul, Fox. Papá Romeu Lima, reporte Buraquinhos.